André Cidis, o mural de Ibi Koala. Fala e solta o seu menino, o rei chegou. Sempre do piseiro, rapaz. Vai chorar em todos os paredões do Brasil. Assim, ó. Ai, galega, assim você me mata. Ai, galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Ai, galega, assim você me mata. Ai, galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Agacha, agacha, agacha, agacha. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Agacha, agacha, agacha, agacha. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachar. Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Sentou. Agacha, agacha, agacha, agacha. Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. Agacha, agacha, agacha, agacha. Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. É do piseiro, seu menino. Abra a bala e solta o som, que o véio chegou. Ai, galega, assim você me mata. Ai, galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachê. Vai movimentando a bunda, fazendo, vai. Ai, galega, assim você me mata. Ai, galega, assim você me mata. Vai movimentando a bunda, fazendo o agachê. Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. Agacha, agacha, agacha, vai. E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. Agacha, agacha, agacha, agacha. Vai movimentando a bunda, fazendo. Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Senta, satanado. Senta, senta, senta, senta. Senta, agacha, agacha, agacha, agacha. E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. Agacha, agacha, agacha, agacha. E vai movimentando a bunda, fazendo o agacha. Isso é mais um sucesso.